y retorno a minha tribo, eu a vejo diferente. Já não basta ter perdido minha própria infância, levado daqui pelos padres. Vejo essa tribo embalada por cantigas de outros representantes de Deus. Não mais Tupã, mas o Todo-Poderoso Deus. Não mais curandeiros e pajés, mas a água da vida cristã. Fim com os deuses pagãos, oremos ao Espírito Único e Santo. Fim com essa linguagem inculta, aprendamos a fala dos homens de bem. A anulação da nossa vida, sempre trocada por outra, para o bem-estar alheio, nunca o nosso. Destruição das nossas práticas e costumes, por não caberem no rito caraíba de compra e venda. Cala, inconsequente, vem trazer a boa nova, o único caminho. Não impeça que o índio venha por ter a responsabilidade de toda a cristandade. Que assim seja. Titi, Trás as trevas, só as trevas.